semen Senegal. Semen, semen, semen, semen Senegal. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. A grandeza do negro se deu quando houve esse grito infinito e o muçulmanismo que contagiava como religião. E leia e entra as imensas verdades ao povo fulani. Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali. O ser a tribo primeira que simbolizava Salugambi e a Casamance, seus rios a desembocar. Mandingo, Tucuna, Golope são os povos negros e uma das capitais mais lindas hoje se chama Dakar. Ilê, Ilê, Dakar, o Batalá. A Goiê, esses são meus sentimentos do antepassado. Senegal, narrado como tem uma ilha. Sené, Sené, Senegal. Sené, Sené, Sené, Sené, Senegal. Yeah. Sené, Sené, Sené, Sené, Senegal. Disfobão, Senegal, região. Disfobão, Senegal, região. Disfobão, Senegal, região. Disfobão, Senegal, região. Ea, ea, ea. Negros e leia, e avançam pelas ruas centrais da cidade. Senegaleses, as mulheres vaidosas mostrando intensidade. Incorporadas no só movimento frenético do carnaval. Caolá, como é que é? São as cidades do Senegal. E leia, e está nos torsos, nas instrumentais africanas. Linguisticamente francês, na dialética união baiana. Baobás, a voz e símbolo da nação, dos períodos berberis, dinastia da região. Ilha e Senegal, Sené, Sené, Sené, Sené, Senegal. Sené, Sené, Sené, Sené, Senegal. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. Ele, ele, elege bom, elege bom, elege bom. Ele, ele, ele, ele, elege bom. Egito, é. Que mara, mara, mara, maravilha é. Egito, Egito, é. Que mara, mara, mara, maravilha é. Egito, Egito, é. Que mara, mara, mara, maravilha é. Egito, Egito, é. Para